Thank you. 4177, chama agora Recife no 251, alternamo 3325. 251, 3325, bom dia. Bom dia. Salvador, muito bom dia, Webjet 5717, informação para o... muito bom dia, está autorizado para o Galeão nível 340, decola da 107, saída da El, Leda Bridge, em Bridge, intercepta pelo 10 e prossegue conforme a rota prevista. Aciona 5535 no transponder, 11935 é a frequência do controle. Apesar do Galeão 340, decola da 17, da Eulê da Bridge, apesando 10, conforme o plano, 5535, 1935, objeto 5717. Cotejamento correto, chama para o PUSH 04. 5717, 7.